comece sua contagem regressiva. Veja a porta de saída que abrirá na sua frente. O Senhor ouviu o seu lamento, coração batendo lento. Você disse: eu não aguento. Pare de uma vez com esse desgosto, nunca mais chore de novo em meio aos problemas seus. Deus não te criou para te ver sofrendo. Ele apaga o fogo, aquieta o mar e o vento, e hoje está arrasando o céu para abençoar você. Deus irá soprar formando um ciclone, em meio ao reboliço vai expor seu nome, e você vai ser comendado por onde passa. Se tão somente você crer agora, o Senhor irá rasgar a sua velha história. Há um novo vencedor e ele é você. É você, é você. Deus se levantou do trono e determina agora uma chuva de vitória sobre a sua vida. Pode erguer sua bandeira para todos ver que ele é Deus, que ele é. Você vai ver um milagre, mas o que era vazio hoje vai transbordar. Você vai ver um milagre ao ver na sua conta toda providência. Você vai ver um milagre, não vai faltar mais nada na sua dispensa. Você vai ver um milagre, vizinho tribuloso vai se converter. Você vai ver um milagre, até quem te humilhou. Você vai ver um milagre, quando estender as mãos e vermos serem curados. Você vai ver um milagre, ao ver que Deus riscou o seu nome do passado. Se tão somente você crer agora, o Senhor irá rasgar a sua velha história. Ao novo vencedor e ele é você. É você, é você. Deus se levantou do trono e determina agora uma chuva de vitória sobre a sua vida. Pode erguer sua bandeira para todos ver que ele é Deus, que ele é Deus. A partir de agora o azeite da viúva não vai. Você vai ver um milagre, mas o que era vazio hoje vai transbordar. Você vai ver um milagre, ao ver na sua conta toda providência. Você vai.